esqueci a primeira vez que eu te conheci. Nem parece que faz tanto tempo assim. Quando te vi, logo entendi, foi amor à primeira vista. O Mary nunca fui muito bom fazendo declarações, mas você, minha musa, já faz mais de 15 verões. Fonte múltipla de inspirações e razões, nem procuro mais, você me dá paz. Já te conheço há muito tempo, de ponta a ponta. Já vem pronta, menina, atravessa. Gosto quando apronta. Acesa no lençol de ser de ponta. O teu calor me deixa tonta. Garoto novo, descobrindo a vida de novo. De novo, viajando em outra dimensão. De novo, outros mundos e outros sons. Pushing on back, pushing on back.